tu, dime cómo funciona. Salvador, boa tarde, Alinha 721, pista livre autorizada, linha decolada 10, vento 180 graus, 8 nós. A linha é decola, Alinha 721. Mike Juliet, João meu, está livre, retorno à posição anteriormente sobrevoada. Identification, send maintain level 040 clear on all level. No 02, posição. Chegou a transferência tua agora, de 02. Leste Romeu já está mantendo a vertical da BR-324, vai acender para agora para 1 no meu pé. Aguarde para atenção a 1 no meu pé. Aguardando para atenção no meu pé, Romeu. Para 924 já estabilizado? Afirmo. Para 924 já estabilizado? Afirmo. Complete a aproximação, chame em torre 1862. 1862 é por isso. Obrigado, até daqui a pouco. 924. Azul 4089, cruzou 140, chame Recife 251, alterna 3325. Recife agora 251, alterna 3325, obrigado, boa tarde. Mike Juliet Romeu, suba para 1 no meu peço. Mike Juliet Romeu. Padrão 02, chame torre, 18612. Mike Juliet Romeu, suba para 1 no meu pés. Como? Suba para 1 no meu pés, está livre. Ele vai no meu pés, gato. Eita porra, repórter. Salvador, boa tarde, Gondo 924. Gondo 924, registro altimetro no 017, reforço baixado, travado. Está baixado e travado já, Gondo 924. Sente, Gondo 924, autorizado pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 092. Pouso autorizado, Gondo 924. Objeto 6721, decolado 824, chama controle 120, decimal 8. 208, boa. Salvador, boa tarde, Abjet. 6721, assessor. Web 6721, contato radar, supla e mantenha o nível de voo 330, saí da MOMO. 330 na MOMO, 6721. Na litoral, retaguarda do Boeing, reporte na final do Guardião 02. Sendo autorizada, retaguarda sem conferir, reportará o final para o Graé, Guardião 02. 302, reporta no solo controlado do Grael, vento 200 graus, escute nós. Reporta lá fora, controlado, guardião 02. Gente. De frente, o 6721. Principalmente mantém a saída, 6721. Gente, mantém a saída. Não poderia voar nem a prova de Cogibo. 24, solo agora 27, direita 21.9 solo. 21.9, obrigado, daqui a pouco, 924. Obrigado. Considere solo 27, frequência livre. Salvador, gol 924, tá livrando? 924, exato, Alfa, chama antes a Juliette. Alfa, antes da Web 6721 ao cruzar 150, está autorizado pro Diabo Cu. Gente, ao cruzar 150 pro Diabo Cu, obrigado, 6721. Volume 97, livre LS, desça para 2 mil pés, ajustado 9017, informe estabilizado no localizador. Could you confirm for Go 1697, descend 2000 and refine established on ILS? Go 1697, clear final at X-ray approach, runway 10, descend 2000, Mercedes 1017, comms steps on localized course. Descend 2000, clear to join the ILS, and the wheel point established on altimeter 1017. Tem livre acionamento, pushback, conexão aqui com o chão para o táxi, gol no 754. Movimentação da nave da companhia, e após autorizado, reporta anotado. Gol no 924, autorizado Juliette, portão 10. Juliette para o 10, 1924. Solo Salvador, é o CRIP 5489, boa tarde, pacientes da Papá. CRIP 5489, boa tarde, Papá correta, ajuste 1017, confirma o horário do plano do senhor? Ok, vai melhor para 17:05, se for, se tiver já a nossa saída, também está confirma. Gente, eu não tenho um plano do senhor aqui, mas provavelmente a saída para a Vitória, porque será Arbor, direto. Mas quando chegar o plano aqui no nosso sistema, eu pago autorização pro senhor, ok? Muito obrigado, estamos na escuta. B6721, chame Recife 2545, alterna 2085. 2545, 2085, boa tarde, obrigado. Enquanto está voltando. Afirmativa, é só para confirmar o indicativo, é 5489, confirma? Firmo. Sente. Complete final call tower 118 at 12 6. Tower 118 at 12 6, so long, go 1697, establish on ILS, 1 mile to outer America. 1697, traffic inside, check landing gear, wind is 180 degrees, 010 knots, KNH 1017, clear to land. Clear to land, runway 10, the landing gear is now in locket, altimeter is 1017, go 1697. Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette, 1.500 pés, ingresso nos corredores de Caixa Prego, Veracruz, reporte ingressando no Interlagos. Ponte Terra, 18.674, bom trabalho. Era. Solo Gol 1600, ciente da Papá, muito boa tarde. Posição 9 para a cópia Natal. 1600 Natal, nível 370, aguarda um minuto da cópia. Tem condição de precisar radiar o da localidade? Piloto para radial, vai seguir pela magnética 048 da posição atual. Gente, o triplo Papa Romeu Lima, quantas milhas se afasta de Salvador? Vai se afastar 45 milhas. Gente, apenas fique atento à área de Camaçari, o triplo Papa Romeu Lima, quando possível, chama de pouso. Está ciente da área, vai passar pela lateral, através da área, sem interferir. E só um minuto pro estimado Papa Romeu Lima. Vicente, apenas a informação do triplo Papa Romeu Lima para passar tangenciando a área, seria a proa 025 ou a 070. 070, Papa Romeu Lima, vai passar por dentro. Vicente, tangenciando a área, o triplo Papa Romeu Lima na proa 070, no aguardo para o estimado de curva. Mike Juliette Romeu, confirme a área do sobrevoo. 121-19. 121-19, go 1697. Bom voo aí, Gaderoni. Brasil Salvador, Xander 6141. O Xané 6141, aciona identificação, autorizado chegada BOMF, está presente voando BOMF, descendo para 4.000 pés, é o ajuste 1017. Está chegada BOMF, descendo para 4.000 com 1017, 6141. Massagem 54, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 089. Decolagem não no zero, pousa aos 17, 15. 17, 15, confirme a localidade de destino e POB? Localidade de destino é o Serra Índia Zulu Alfa, Entre Rios, POB 02. Ciente copiado, reporte a 20 milhas, o triplo Papa Romeu Lima. Vai reportar o Lima. 05. Alfa 2805, go 1697. 1600, cópia. Copia. Natal, nível 370, via up Zulu 10. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca com transição Zipar. O controle Salvador 120, décima 8. Aciona 5550. 370 autorizado na ave Zulu 10, decolada 10, curva à esquerda. Saída Puca Zipar, 208, controle 5550, transpone igual no 600. 5550 no transponder 09, o portal chama pronto no 600. Vai chamar pronto no 600, obrigado. No controle, 120, décima 8. 208, é bom. 54, passa 1300 na saída PUCA. Contato radar, só para 390, saída PUCA, o gol no 754. 390 na PUCA, 754. Gente, o Mike Juliette Romeu confirma a atitude que mantém? Gente, seguinte, reporte iniciando sobrevoo, o Mike, Juliette, Romeu, apenas check transponder, não recebo ainda no radar. O controle Salvador, boa tarde, acendo a 6315, informação papá, descendo para 150 na Projaman. Gente, Oceana 6315, acena identificação, autorizado chegada Amanda, acena para 0620. Papapá, Mike Let Romeu, já está na próxima região de Águas Claras, no visual, com campo para regresso. Gente, o Mike Juliet Romeu mantém a prova da rotatória, aguardando transferência de comunicações. Prova da rotatória, aguardando transferência de comunicações, Mike Let Romeu. Mike Juliet Romeu, torre 1186. 1186, graça. 35489, autorizado Vitória da Conquista, ao nível 200. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita. Realiza perfil da subida Arbó, após direto Conquista. O controle Salvador 120.8, aciona 5571. Temos 200 para a Vitória da Conquista, decola da 10, curva direita Arbó, depois Vitória da Conquista, 1208 é o controle. E transponder 5571, é o trip 5489. Cotejamento correto, confirmando, se encontra no pátio 3. Afirmo. Chama pronto, pushback, sonamento, trip 5489. Para. O Papa Romeu Lima, apenas confirmando, a localidade de Xeno é afastado 43 milhas Salvador. Gente, grata. A 315, Rui Top da presente. Ok, 15, voando, toque. Se segura o Romeu Lima, vai manter o no 1.010 ou 500? Controlado. Autorizado direto pro hangar da Bata, reportar no solo controlado, mais que já te chamamos. Link 035, mantendo referências visuais, o Bravo November Bravo. Então, 3144, acena identificação, autorizado chegada na área, desça até o 060. Identificou, descendo 060 na área, 3144. Mike Juliette Romeu, solo 47, acessando a frequência livre. É 6144. Positivo, descendo via, está autorizado ILS da 10, fecha mais estabilizado. 6315, desça até o 050. Ok, 050, chama 6315. 1754, Recife 2545, alternado no 2085. 2545, 2085. Salvador, Oxamé 6210, descendo para o 160 na Mari, informação, papá. Oxamé 6210, sendo identificação, autorizado, chegada na Mari, desce até o 060. Autorizado, indo de bom 060, Oxamé 6210. Tá 3144, desce até o 050. 050, 3144. Lima. Agora 21 milhas de Salvador, mantendo mil pés, frequência livre para coordenação com tráfego dos locais, chame para regresso. Janer 6315, redução 220 nós. 220, 1-5. Salvador, boa tarde, é o 35626, da gente da Papá. Boa tarde, 35626, está em contato radar estabelecido agora na posição Conde, voando Bonf, reportando ideia de descida. Plano de Bonf, chama lá na ideia de descida. Oxana 6315, desça para 3000 pés, ajuste 1017. Ok, 3.017 reduzindo, né, 3.016. Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette. Gente, desça para 1.000 pés, o ajuste 1.017, ingressando no corredor Vera Cruz, reportando Interlagos. O Mike, Eco, Juliette, reporta atingindo 1.000 pés. Tá, 3144, iniciando a redução, 250. Gente, 250, copiado.